curioso me stalkeando. O site oficial do Arrocha. Liguei, implorei e você não deu valor. Até no seu WhatsApp você me bloqueou. Me salvando e brincando com o meu coração. Me fazendo de palhaça e eu comendo na sua mão. Cansei de ser besta. Virei amiga da farra, da big e da cerveja. Até no seu WhatsApp você me bloqueou. Me estopando e brincando com o meu coração. Me fazendo de palhaça, eu comendo na sua mão. Cansei de ser besta. Virei amiga da farra, da big e da cerveja. Eu tô vivendo, mas não tô gostando. Você todo curioso, todo te stalkeando. Tô vivendo, mas não tô gostando. Todo curioso, todo te stalkeando. Tô vivendo, mas não tô postando. E você todo curioso.